Nerdrops Games, sua dose pixelada de notícias. E assoprem os seus cartuchos, meus queridos! Aqui quem fala é o Vivacqua, no 14º Nerdrops Games. 13 edições a mais do que eu esperava e 25 edições a menos do que eu esperava editar. E eu realmente odeio jogos que não tem pulo duplo. Aqui é o Giba e hoje eu vou ter um infarto nesse cast. Aqui é o Fabiano e isso me dá coisas. Aqui é o Vinícius e o esporte mais realista é aquele que se joga na pracinha do bairro. Eu sou a Carol e se eu fizesse uma lista de todas as coisas que eu odeio, todo mundo ia me trollar muito. Aqui é o Kodojo e o Trollface é o meu amigo. Estamos iniciando a Flame Wars, aqui direto do Tudo no Pote. Mais uma gamer, talvez uma aliada na briga da Ira Croft contra o machismo no mundo dos games. Talvez mais uma possuidora da discórdia na edição do podcast. Talvez apenas mais uma vozinha e um rostinho bonito na podosfera. Talvez, talvez, são tantos talvez que eu vou deixar ela se apresentar. Se apresente, Carol. Ah, eu não sei como me apresentar. Você pode dizer assim, eu sou a Carol do Tudo no Pote, né? Eu tenho um podcast de jogos também. É que eu sou uma pessoa muito tímida, gente. Aí eu travo às vezes. Oh, tadinha, ela é tímida. Oh. Dá uísque pra ela, já tira essa timidez. Acabou. Ai, não. Odeio uísque. Dá qualquer coisa pra ela, então. Esta é a Carol e ela odeia uísque. Boa apresentação. Ela é do Tudo no Pote, os links vão estar aí. Ela está um pouco presa, mas a gente vai soltando ela na base da cachaça. Vamos pra leitura de e-mails. Ei, menino, desliga isso aí e vai pegar a correspondência. E sejam bem-vindos à nossa leitura de e-mails aqui no Nerdrops Games. Tô aqui com... escudando o meu querido Vivacqua. Escudando quem? Eu não tô dando porra nenhuma. Que coisa é essa? Que absurdo. Se eu sou escudeiro, eu tenho que escudar alguém, né, velho? Não. Meio estranho esse papo, cara. Tá meio estranho esse papo. Olha aí, isso. Tem alguma coisa pra falar e hoje eu tô de figuração. Sim, cara. O problema do servidor foi arrumado e o feed, galera, agora tá normal. Você pode assinar o feed aí normalmente. Se vocês estão interessados de ter o podcast do Nerdrops na iTunes Store, avisem, porque nós vamos mexer no cadastro, porque tem algumas coisinhas que a gente tem que colocar lá. Por favor, coloquem nos comentários ou mandem nos e-mails, tá, gente? E bota a justificativa por quê, porque é legal a gente saber essas coisas. Nós queremos saber o porquê disso. E Vivacqua, eu gostei do feedback do pessoal nesse programa que eu não participei, cara. Ficou muito bom o Cast 13, ficou sensacional. O pessoal discutiu bastante nos comentários. O Jurandir Filho mandou um excelentíssimo comentário referente ao cast anterior ainda, mas mandou muito bem, cara, no comentário. O Guilherme Costa respondeu também. Foi muito bacana e esperar que o pessoal continue comentando desse jeito, que tá legal. Eu também acho isso, criou-se uma discussão saudável ali sobre o assunto do cast passado, mas deu uma... É como o cast sempre tem o bloco de notícias, inclusive no cast passado ele não teve o Game Talk, mas as notícias não faltaram, o pessoal tá sempre discutindo a atualidade, então provavelmente a gente vai estar sempre falando do 360, do Kinect, da PSN, da Live. Então, bora pros e-mails? Vamos pros e-mails. Primeiro e-mail aqui do Fernando Pinheiro, não tem idade, não tem cidade, 24 anos Pelota. Olá, nerds, muito bom Nerdrops Games com as trilhas de jogos 8-bits. Deu aquela nostalgia, tanto que fui procurar os games dos emuladores para matar a saudade. Quanto à trilha de Blues Brothers, que vocês disseram que não sabiam se tinha game, tinha sim, Vivacqua, como não? Para olha o Nintendinho. Joguei na época, aluguei por 3, 5 semanas seguidos para poder chegar ao final. Era um jogo considerado difícil e com uma trilha sensacional, como era de se esperar. Ele mandou aqui um vídeo do gameplay, vai estar aí o link. E ele termina mandando um até a próxima e que venham mais Games News Radio. É, parece que o pessoal realmente gostou do Game News Radio. Algumas pessoas reclamaram do comprimento das músicas, falaram que devia ser uma música entre cada notícia, mas nós queríamos dar a sua dose de notícia semanal ainda naquele formato aproximado de uma hora, mais ou menos, e para que entre uma notícia e outra você não ficasse sobrando, vamos dizer assim. Você ainda ouvisse alguma coisa. Nós vamos fazer outros, mas para não ficar aquela coisa maçante do chiptune, o próximo nós vamos fazer com músicas da OC Remix. Por isso, nós vamos pedir adiantado. Se a pessoa não conhecer o site, nós vamos pedir só que ela escolha um jogo, mas não tem previsão ainda, gente. Nós vamos tentar fazer uma vez por mês, não é nada garantido ainda, e a gente viu que o formato funciona, que o formato é tranquilo de fazer, mas a intenção é gravar muitos Game Talks ainda. Certo? Ele sempre que vier esse programa vai ser intercalado. Não vamos dar uma data, assim, a primeira semana, mas vamos tentar sempre que der fazer uma vez por mês. Vai dar sempre um sneak attack, né, cara? Vai ser sempre de surpresa. Sempre de surpresa. E até porque o Game Talk é a nossa marca registrada, né, Viva? E o próximo e-mail do Diego Pereira da Silva, o Frank Castle dos comentários, 27 anos, Osasco, São Paulo. Esse aí também é puta velha, viu? Esse é puta velha, nossa puta velha. Um abraço, meu querido. Fala, galera. Quando vi o título do episódio, torci o nariz, mas depois de ouvir a música de Bionic Commando, o programa ganhou meu respeito. Agradeço ao Diego GC do Phoenix Down. A escolha foi dele, eu não fiz nada, só encaixei a música ali no meio. E falando no jogo, legal saber que o Bionic Commando Rearmed 2 é uma continuação do remake, e também sobre a conquista barra troféu para quem terminar sem usar o pulo. Falando das músicas de 8-bits, acho que é inegável que, mesmo sendo toscas, a composição delas são muito bem feitas. Para isto, basta ver os inúmeros remixes que são feitos oficial e extraoficialmente. Mas acho que, além disso, outro fator que ajuda a deixar elas gravadas em nossos lobos frontais... É lobos frontais ou lóbulos? Eu não sei. Lobos, pô, Vivapa. Lobos. Lobos, né? Vamos deixar. Foram na verdade, eu acho que é lobo... Não sei. Lóbulos frontais, não? É, ó. Botem aí nos comentários. Quem colocar vai ganhar 500 XP e uma pixel art. Ok? Aí já manda pro arroba Vivacqua uma foto sua que eu faço uma pixel art de você. Vai ganhar quem falar o que é certo. Tô até com preguiça de usar o Google. Mas acho que, além disso, outro fator que ajuda a deixar elas gravadas nos nossos lobos frontais é o fato de estarem contidas em jogos de uma época onde não haviam muitos jogos com saves ou passwords. A repetição incessante também é um fator que contribui para deixá-las na memória. Ansioso pelo programa que aborde as músicas de 16-bits. Um abraço chiptunado. Gostei desse abraço. E uma coisa que é legal, a gente falou no nosso cast sobre música, que é jogatina incidental, e colocamos o link para uma... praticamente uma videoaula sobre a importância das músicas nos videogames, que é do The Escapist, que é um site de videogame que tem várias atrações, vai lá. E uma das coisas que ele fala é, por que as músicas grudam? Não é porque a gente ouvia muitas vezes, isso claro que ajuda, mas porque elas tinham no máximo 25 segundos algumas, então elas se focavam na melodia. Então a música ficava em loop na tua cabeça. Sim, vamos pros comentários. O comentário aqui do Diego Felipe, ele mandou um: pessoal, tenho que dizer, pois a minha língua coça, Prince of Persia HD 3D já foi lançado na Europa há algum tempo. Só não posto um link para a loja, porque não sei se é permitido, mas sei que existe, pois tem em minhas mãos com um Classic HD gigante em cima de um recadinho no canto. É, que aquele diz que é Playing Stereoscopic 3D. É só isso que está me incomodando. O cast chiptunesco foi muito bom, mas sempre realmente vai enjoar. Ah, tá. O que ele quis dizer é que se... É... pontuação é uma bosta, né, cara? que se a gente fizer repetidamente, vai enjoar. Abraço, adoro vocês desde o primeiro. O próximo comentário aqui é do Augusto Mesquita, e nós criticamos, né, que teve uma discussãozinha entre gostar ou não gostar de chiptunes, e a gente falou que acha legal, que forma caráter e indiscutivelmente é fantástico. Indiscutivelmente não, é discutivelmente tanto que gerou isso. E temos um comentário positivo do Augusto Mesquita, que falou: vocês estão agindo como um bando de chiitas, isso sim. Tenho 29 anos e jogo desde os 9 anos de idade. mesmo não tendo videogame hoje em dia, acompanho sempre revistas de sites especializados em games, e por isso eu não me considero. Eu sou um gamer de verdade, mas também odeio chiptunes. Esse barulho irritante mais atrapalha do jogo do que deixá-lo envolvente. Graças a Deus, esse barulho infernal ficou enterrado nos anos 80. Desabafo feito, digo que gostei do cast, mas não gostei do barulho. No entanto, isso não vai me impedir de baixar o cast na semana que vem e acompanhá-lo como veio feito desde o Nerdrops de Games número 1. Resumindo, tem gamer que gosta e tem gamer que não gosta. Ambos têm o direito de expressar suas opiniões, e este lugar deveria ser um espaço para os dois. Ele é um espaço para os dois, por isso nós não apagamos comentários. Você pode achar o que você quiser. Eu sou muito fã de chiptunes, mas quero, tô ansiosíssimo para fazer um de chiptunes 16 bits, um de música orquestrada, um de remix, um só de violão e instrumentos de corda que não seja só orquestrado, um só de galera do YouTube. Eu fico maluco para fazer esse tipo de coisa, e eu acho que você tá certo. Eu acho que tem que ter para todo mundo. Nós vamos tentar sempre respeitar, por mais que a gente discorde. Lembre-se, nós não estamos brigando com você porque você não gosta. Nós também temos o direito de achar que estamos certos. Você achar que estamos errados, continue nos ouvindo, que você pode chegar a essa conclusão junto com a gente. E vamos pros abraços pixelados, Vivaco? Vamos! Um abraço pixelado para o Diego GC da Fênix Down. Um abraço pixelado pro Levi Silva, que disse que eu sou o Duke Nuke na vida real. Foda e engraçado pra caralho. Falou, um abraço. Pelo visto ele gosta das minhas provocações. Eu sou um troll, né, cara? Esse cast eu sou um troll. Nesse cast eu fui um troll, hein? Tô falando pra você. Um abraço pixelado pra nossa querida Carol, que gravou conosco. Ela que é lá do tudonopote.com.br. Um abraço pixelado do tamanho do Rei Leão do Super Nintendo para Jurandir Filho, que provocou uma das discussões mais saudáveis nos nossos comentários, transformou o negócio praticamente num fórum da Players de videogame. E que resumiu o move do PS3 a um pinto de borracha, né, cara? Pro Fernando X, também da Fênix Down. Um abraço pixelado-lhes na boca-lhes para o Léo Lopes. E um abraço daqueles de várias pessoas em volta da lagoa, pixelado no Guizão, o nosso querido chefe, praticamente, né, cara? Ah, ele é chefe. Se ele não for chefe do tamanho dele, ele é chefe. Não se questiona. Que tá agora em Brasília e finalmente tem internet e vai poder ouvir esse cast. E agora, Vivaco, mandar um abraço pixelado mais do que especial pros nossos queridos colaboradores, cara, que estão mandando ver e que estão botando muitas notícias. Um abraço pra Stephanie, que tá trabalhando pra caramba aí, cara. Um abraço pro Felipe Uzumaki. É, o Felipe Uzumaki tá sempre colocando notícias de anime e mangá aí, tá bem legal, cara. Um abraço pro Agenor Florentino, que começou agora. Um abraço para o Fábio Hirano. Um abração pra nossa Camila. A nossa Camila Tel. É nossa e do Papo de Gordo, mas a gente divide, mas não fala pro Dudu Salles, porque gordo não divide nada, tá? Mas Camila, você tá no nosso coração também. Um abraço pixelado pro Fausto Inomata, ou Inomata simplesmente. Força aí, meu querido, no seu mestrado. Precisou, bate um fio pequenino, fio de Belém. Um abraço pixelado também pro Leandro Kinderman. Um abraço pro Bruno, que usa um avatar de um homem barbudo psicótico, mas na Campus Party se mostrou apresentável o rapaz do Arena Geek. E um abraço pra nossa querida Mariana Rodrigues, da Taverna do Ogro Encantado. Surpresas por aí, viu, pessoal? Mas, como vocês podem ver, eu sou um troll. Eu estou um troll nesse cast. E vamos voltar com o hoje pro cast? Vamos, que hoje o cast tá espetacular. Olha só, vamos lá! E vamos para os destaques de games aqui no Nerdrops Games. Seria mancada no marketing da Sony? PSP Phone é real. Personagens do novo Final Fantasy de Cydia? Chupa, Vivaco, a melhor biblioteca de jogos. Activision põe fim ao grande show. E no Game Talk, eu realmente odeio... esse cast tá cheio de ódio, paixão. Eu vou trollar todo mundo. Vamos pro cast. Meu Meus queridos, minha querida, porque hoje só temos apenas uma querida, aparentemente não sabemos se é um erro de marketing ou não, mas aconteceu algo inusitado na fantasiosa ilha PlayStation. Não foi... Vinícius, você saberia me falar o que aconteceu? É, sem dúvida, é uma das maiores mancadas do marketing que a gente viu aí ultimamente. Mas não é oficial, né? Não foi um erro oficial de marketing. A Sony não foi lá e deu a mancada. O que, que aconteceu? Não. Foi uma trollada, literalmente, de um hacker que mandou um tweet pro Kevin Butler, que é aquele personagem que todo mundo gosta da Sony, né? É o garoto propaganda, é quem botou as propagandas do PlayStation no mapa, né? Que antigamente eram todos ruins, assim, antigamente não, o começo da geração PlayStation 3 eram péssimos e depois deu uma volta gigantesca e ficou fantástica. São aulas de publicidade de como vender videogame. No começo era feito pelas mesmas pessoas que fazem as da MTV. É isso. Acontece o seguinte, o hacker resolveu mandar um tweet pro Kevin simplesmente com a chave que vai ser utilizada para o desbloqueio do PS3. E que o Kevin fez? Simplesmente deu um retweet, ou seja, mais de 70 mil seguidores viram a chave. Tudo bem que a chave não é mais segredo, mas a Sony está numa campanha intensa por processar todos os sites e pessoas que estão divulgando a chave. Não é nada não, cara, mas nessa onda de a Sony tá tentando pegar aí o pessoal da pirataria, saíram várias, né? Eu vi duas tirinhas relacionadas a esse policiamento da Sony. Vai estar no post aí, uma delas é do Control Alt Del e a outra é do Nerf Now, muito boa, cara. Vai estar aí no post pra vocês darem uma olhada como tá repercutindo isso, que a Sony até tá ficando meio como palhaço nisso, cara. Tá ficando uma coisa engraçada. Mas o detalhe que eu questionei falando se era ou não uma mancada do marketing é que o garoto propaganda do The Kevin Butler, né, arroba The Kevin Butler, o Twitter dele retweetou respondendo, porque nada mais é do que o hacker mandou um código. E o código parecia os códigos de batalha naval, então ele retweetou falando, deixe-me adivinhar, você afundou o meu encoraçado. Ele acertou. Literalmente. É, como se estivesse jogando batalha naval. O cara não tinha como saber. Ele não fez assim, e aí galera, vou acabar com o meu chefe, com a pessoa que me transformou em alguém. Não, não foi isso. Fizeram, foi, infelizmente foi sem querer, né? Vale lembrar que também a gente não pode botar a culpa completa no próprio Kevin Butler, porque quem administra o Twitter dele é um assessor. Então não vamos botar a culpa no próprio Kevin Butler, e ele realmente não tem culpa. Foi um estagiário. Isso é o que eu falaria. Se eu fizesse um tweet polêmico que desse merda, eu ia falar que o meu assessor foi o culpado, que ele foi demitido. Isso aí é a maior desculpa do mundo, cara. Porra, se tu não quer que saia merda do teu Twitter, cara, tu não bota alguém pra escrever, tu não bota uma pessoa. E o cara, a hora que o cara pegar e escrever algo que não concorde contigo, vai pegar mal pra tua imagem. E por mais que tu falar, não fui eu que falei, foi o meu assessor, o pessoal não vai querer saber. Fica então aquela velha história do dito pelo não dito, né? Eles têm que arrumar alguma forma de se defender, e foi essa que eles encontraram. Aí vem uma questão, que pra mim eu acabei de perceber isso. A polêmica foi tão grande, mas tão grande, que essa notícia saiu em todos os sites de videogame. E o que acontece quando a notícia dessa sai? É um screenshot, né? Então todos esses sites que mostraram isso, mostraram o código de novo. O hacker venceu, cara. O hacker foi o troll da semana. Eu vou tentar ser o troll da semana essa semana, mas o troll da semana foi esse hacker, cara. O cara fez a notícia divulgar o código que ele queria divulgar quando mandou pro Kevin. E detalhe, ele nem tem um PS3. Ele simplesmente sentiu as dores por ser uma pessoa que trabalha no ramo e quis divulgar também. Ele não faz parte da galera que estava desenvolvendo o código nem nada. Pelo menos foi o que a notícia disse, né? Agora, o mais interessante é o seguinte: se a Sony está processando todo mundo, será que ela vai se autoprocessar? Pam, pam, pam, pam. Pois é, departamento de marketing é sempre complicado, né? Porque eu lembro de uma conversa que eu tive com a assessora de mídia aqui da Disney, em Brasília. E ela falou, você sabe por que a Ana Paula Arósio deixou de ser a garota propaganda do 21 e vai passar a ser computação gráfica? Aí a gente, por quê? Porque a Ana Paula Arósio fica bêbada, a Ana Paula Arósio bate o carro. A computação gráfica faz o que o pessoal quiser. O problema do PlayStation 3 é que ele parecia uma peça de ficção científica pelo que a Sony tentava vender. E com ele deu uma cara de real. Ele é o cara, ele é o típico americano, sabe? Ele é divertidíssimo, ele é aquele americano que todo mundo dá risada. Todo mundo que tem problema com o americano, se vê os comerciais dele, fala, pô, se mais americanos fossem assim, seria mais divertido. É o American Dad, né, cara? O cara tem o perfil do American Dad. Finalmente a Sony liberou imagens e mais informações sobre o tão falado PSP Fone, e tão rumorizado. Ele vai ser um aparelho da marca Sony Ericsson e vai rodar o sistema operacional do telefone, é nada mais do que um Android 2.3, se eu não me engano. E uma das características do aparelho é rodar, através de emulação, os jogos do PS1. Isso mesmo, o PS1 vai estar disponível nas suas mãos. Poxa, eu acho fantástico para certas coisas, ainda mais pelo fato dele ser um telefone, né? O que desmentiu parte do boato que dizia que ele ia ser lançado não é boato. Ele ia ser lançado junto com o Android 3.0. Só que a Google já anunciou que o Android 3.0 vai ser exclusivo para as tablets, por enquanto, que é o Honeycomb. Bom, a vantagem, pelo que eu tô vendo, é ele é aprovado com o selo PlayStation. Eu acho que ele vai rodar os minis que não usam analógico, ou que usam os analógicos de toque, não sei. E uma coisa eu tenho certeza, se você acha que a bateria do seu iPhone dura pouco, se prepare, porque a Sony está lançando um portátil, e é um telefone. Se o PSP já durava pouco, esse daí vai durar menos ainda. Então, o Vinícius comentou, né, que o objetivo do PS Fone é emular jogos de PlayStation 1. Mas o que eu ouvi falar foi que, na realidade, esse era um programa que estava rodando dentro do PS Fone. Não que é a função dele. Tipo, era um programa que colocaram lá dentro e que vão ter jogos para o PS Fone mesmo, pro Android. Como se fosse um emulador, né? Isso, era como se fosse um emulador que instalaram dentro e aí ele rodou lá o Biohazard 2, né? E todo mundo ficou, nossa, que legal. Mas, na realidade, parecia que era um emulador dentro. Eu também vi esse vídeo que ele rodou o emulador do Super Nintendo liso. Rodando liso, liso. O cara rodando Super Mario World no celular, cara. Finalmente. Com controles decentes. Eu fiquei tentadíssimo a ter um negócio desse. Eu também. Pô, dá muita vontade, porque é um celular, não é só um PSP. Mas tem aquelas vantagens, né? A gente já sabe que os celulares Android já é nativo, ele vem com GPS. Esse já tá confirmado que vem com GPS. Inclusive tem o ícone do Foursquare ali na capa. Vão ter jogos que vão estar vendido pra ele, vão ter jogos que vão ser de Play 1, vão ter jogos de PSP. Muito provável que consiga rodar alguns jogos mais simples, aqueles jogos 2D, jogos mais tranquilos. Toda a plataforma Android vai rodar nele. Provavelmente vão ter jogos de Android com suporte ao direcional, o que é muito bom. O cara vai fazer um jogo de plataforma, ele vai poder contar com o direcional de PlayStation. Mas o que vocês esperam? Eu acho que seria um celular excelente para ganhar, porque investir num celular que gasta rápido a bateria, que faz isso, isso, aquilo, outro, é um pouquinho complicado. Para começar, demorou. A Sony demorou demais pra soltar isso. O que eu falo demorou mesmo, eu vou lembrar um acontecimento comigo mesmo. Há anos atrás, há 3 anos atrás, eu tinha um Sony Ericsson K750i e ele rodava uns jogos muito bons nele, e na época já tinha já o PSP, e assim, tá certo que a mente de fã funciona diferente do que a mente dos caras mesmo, da Sony mesmo, dos fabricantes, esse tipo de coisa, né? Mente de fã sempre vai um pouquinho mais além, mas eu lembro que eu tinha pensado, pô, bem que a Sony podia pegar o Sony Ericsson, pegar o PSP, juntar numa coisa só e fazer um puta de um celular fudido pra combater aí, fazer um produto mesmo de qualidade, e finalmente eles lançaram. É um dos próximos celulares talvez que eu queira comprar mesmo, pelo fato de eu já querer um celular desse há muito tempo atrás. Só que, na minha opinião, ele vai chegar já talvez um pouco defasado, porque eu vou pegar um celular, um Xperia Play ou um NGP. Eu vou preferir um NGP que tem muito mais recurso. Agora, falando sobre uma notícia que saiu no cast passado, que inclusive eu mesmo falei, que o NGP eu gostaria que viesse com o 3G a função de telefone. Com uma notícia dessa, eu já te falo, não vai vir. Por que que eles vão lançar um NGP com função de telefone, sendo que eles estão lançando um celular com a função também de jogo? Então eu fiquei agora meio receoso relacionado a essa notícia, porque não faz sentido a Sony lançar 2 produtos bem próximos na funcionalidade de celular e de jogo. Tá certo que o NGP nem compara ao jogo do Xperia Play. O Xperia Play, isso tá falando aí que só vai sair jogos de PS1 e também, que nem vocês falaram, que teve emulador de Super Nintendo. Mas mesmo assim, a Sony agora me confundiu realmente essas ideias do que ela vai fazer. Ô Giba, uma coisa você tem que concordar, e agora, por mais troll que eu queira ser esse programa do troll, você tem que concordar, só agora que a Sony poderia lançar, que a Sony ia perder muito tempo de desenvolvimento pra criar uma plataforma, e ela ia provavelmente mandar muito mal, porque ela teria que desenvolver do zero, e só agora que o Android ficou estável, só agora, infelizmente foi só agora, não teve outro momento, então é colocar, porque a gente acaba achando que não vai ter espaço, mas vai, porque o iPhone tem jogos superiores, talvez até gráficos superiores, isso não quer dizer absolutamente nada, porque lá fora o iPhone é cheio de trava. Aqui no Brasil o iPhone esgota. Então é uma opção a mais. O problema é que aqui no Brasil vai chegar mais caro que o iPhone. E lá fora não vai ser mais caro que o iPhone. Eu acredito que é um erro da Sony. Eu acho que ela tá entrando muito tarde, como você mesmo disse, Ivaco. Ela tá entrando tarde e tá querendo roubar um pouco desse público que hoje usa iPhone, né? Mas eu acho que tá tarde demais e ela tá segmentando os próprios clientes dela. Como o próprio Gilberto disse, como é que a gente... Ele vai ficar na dúvida em qual comprar. Só que ele só vai comprar um. Eu te falo, eu vou preferir comprar um NGP e um iPhone pelo fato de eu ter até mesmo duas, vai, vamos considerar o iPhone uma plataforma, vai, duas plataformas diferentes. Comparando um NGP com o Xperia Play, eu vou preferir maior qualidade, sendo que o iPhone já vai ter também logo, claro, a função de telefone, e é uma outra plataforma para poder jogar isso. A minha opinião é bem diferente um pouco de tudo que vocês falaram, porque primeiramente ele é um celular. É, o último programa do IR Geeks, eles fizeram uma discussão grande sobre smartphones, né? Esse Xperia, ele já vem desde o começo com uma proposta de ser um smartphone com todas as funções que os outros smartphones de outras marcas têm. Só que, além disso tudo, ele ainda tem a possibilidade de emulação de jogos de PlayStation. Eu vejo como um celular normal, um smartphone normal, que vai atender ao público que precisa de aplicativos, que hoje em dia o Android tem uma vasta gama de aplicativos. Se eu não me engano, é a segunda maior depois da Apple Store. E, além disso, ele ainda vai ter a possibilidade de você jogar jogos usando os comandos manuais, né? No caso, não de toque na tela, que vão fazer toda a diferença, cara. É uma opção muito grande de quem tá querendo escolher um celular, vai falar, ah, eu tenho aqui um iPhone pra escolher, tenho um Samsung. Concordando com você que a pessoa vai ter uma nova opção dentro desse mercado de smartphones, dessa galera toda, desse mundão de smartphone, eu concordo. Pra mim, todo smartphone deveria ter vindo com direcionais, deveria ter todo esse diferencial. Só que a Sony tem um problema. Ela sempre teve esse problema. Ela lança no mercado e ela não tem suporte de ninguém. Semana passada mostrou o NGP e só as empresas que já apoiam a Sony mostraram jogos. A Nintendo anunciou o 3DS e tinha 42 títulos no lançamento. Só 6 eram jogos da Nintendo. Cara, como é que tem um é super poderoso como o da Sony e o Street Fighter tá indo pro 3DS. Ah, mas olha só, Vivaco, você já tá falando do NGP. O meu ponto é que o celular Sony Ericsson Xperia PlayStation, eu não sei como é que é o nome oficial, mas ele é um celular normal. Esquece que ele tem esses outros features que ele possui de rodar o PlayStation. Ele já é um celular que tem o Android 2.3, que se não me engano é a última versão, fora o 3.0, que é só pra tablets, como foi comentado. E ele já vai rodar vários aplicativos, vários jogos para Android. Além disso, ele vai ter essas coisas que foram citadas. Eu acho que é um puta celular para quem tá querendo entrar no mundo de smartphone. Eu mesmo tenho pouco tempo, pra você ter noção, eu tenho um Samsung Star ainda. É bem antigo, se não me engano, a segunda geração do Samsung Star. Se eu tivesse a possibilidade de comprar esse celular, eu ficaria muito feliz. E ainda compraria o NGP sim, porque um seria o meu celular e o outro seria meu videogame. Não, eu concordo com você. É só pra tentar botar algum ponto nisso. O problema é quando você coloca esse tipo de valorização. Porque a Sony, ela fala que o produto dela é o melhor antes dela mostrar que é melhor ou as produtoras mostrarem. Então você vai acabar comprando um produto que vai estar super valorizado. Eu concordo com vocês. Se eu tivesse a possibilidade de comprar esse celular pelo preço que a Sony queria vender, a Sony vai acabar botando $400 num celular que faz menos do que o iPhone, que com um plano de um ano você faz muito mais. E agora o iPhone está espalhado. É só porque talvez não é que você perca no aparelho. O aparelho tem tudo para ser fantástico. Talvez você perca na negociação para adquiri-lo. Isso aí é verdade, isso aí, a questão do preço é uma coisa discutível e a gente tem que ver como que vai ser no final das contas, como que vai chegar na loja o valor pra gente comprar, né? Pra mim o ideal e o mais perfeito é ganhar esse celular, seria ótimo ganhar esse celular no sorteio, porque comprar vai pagar R$2.000 numa coisa que o NGP e o PlayStation 3 somando dá esse valor e faz muito mais. E foram confirmados novos personagens para o Dissidia do Odessin. Giba, você que é o que curte o Dissidia aqui, você quer comentar? É, eu tô vendo que eu sou o único que gosta de Dissidia mesmo aqui nesse lugar. O resto, todo mundo só sabe falar mal, te falar. Coisa bem, foi. Bem, pro pessoal que tá acompanhando aí, já viu algumas novidades do novo Dissidia do Que eta nominho complicado, hein? Do Odessin, relacionado aos personagens. que tá saindo pra esse novo jogo aí de luta, continuação do Dissidia. Bem, fora alguns personagens que já foram ditos aí, além da Tifa e também da Lightning do Final Fantasy XIII, tem alguns personagens que também foram anunciados, como o Laguna do Final Fantasy VIII, além da própria Yuna do Final Fantasy X. Só que a versão da Yuna que soltaram não foi nem a versão do X-2, que sinceramente eu acho melhor. É a versão mesmo do Final Fantasy X. Fora isso, nós temos também o herói do Final Fantasy XII, o Van, entrando aí junto com o Gabrant. Entrando na Van. Vamos lá. Entrando na Van, que é o que representava o vilão no primeiro Dissidia. E, na minha opinião, a Square ainda tá pra soltar ainda mais personagens. Eles estão soltando praticamente a partir do Final Fantasy IV, que soltaram o Ken. A partir do Final Fantasy IV vão soltar mais um personagem extra pra cada Final Fantasy, né? Agora falta aguardar quem que eles vão soltar no Final Fantasy V, no 6, no 7, o 8 já foi anunciado, no 9 ainda não, no 10 já. Tem também o Final Fantasy XI, que tinha a Xanatu, vamos esperar quem que vai ser, né? Bem, tem alguns personagens ainda a ser anunciados. Eu acho que só faltam dois aqui, no site só tem espaço para mais dois. Não. Três. Não, tem três. Um ponto de interrogação aqui. É o Charada. De acordo com o site da Square, tem mais três personagens. Um do Final Fantasy XI, outro do Final Fantasy XII, que deve ser o Gabrant, na minha opinião. O do XI deve ser a Xanatu e um extra. Apesar de que, assim, eu já venho acompanhando esse site já há um tempo atrás e não tinha espaço, vamos supor, pro Laguna. E aí, de repente, criou-se esse espaço. Ele se atochou ali, se enfiou na festa. É, e acabou se enfiando aí na van aí e aquela coisa toda. O Laguna é muito style. O Final Fantasy só ficou estranho pra caramba a partir do 10. Não que seja ruim, mas ele ficou... A direção de arte ficou muito estranha. Não que seja ruim, mas assim, é muito, muito absurdamente diferente. Parece que às vezes não se comunica com aquele mundo. Às vezes é fantástico. A do 12, a foto dos personagens é perturbador, mas a direção de arte... Ó, eu joguei o 13, mas o 12 tem uma direção de arte assustadora. Eu acho que é a maior direção de arte no Final Fantasy que eu já vi na minha vida. Eu me inscrevi pra participar do beta do Final Fantasy XIV, mas eu não consegui. Mas aí eu entrei no site depois e tava falando que eles tinham lançado, né? Aí tava em fase beta, o pessoal tava jogando, aí eles pararam com o beta e aí tinha uma carta gigantesca dos criadores que, resumindo assim, em outras palavras, era tipo, olha, foi muito feio esse Final Fantasy que a gente lançou agora, então a gente tá parando o beta porque a gente vai dar uma melhorada e vamos lançar de novo. Eu acho que vocês podem se preparar a jogar muitos bons Final Fantasy em portáteis, porque o custo é muito alto. Volta e meia não vende muito bem, como Final Fantasy XIII vendeu bem, vendeu, mas em comparação com o Mass Effect e Dragon Age, tomou uma surra feia. Então eu acho que vale muito mais a pena a Square, agora que os portáteis estão cada vez mais potentes, e a gente viu o que o NGP é capaz de fazer. Eu prefiro muito mais jogar um Final Fantasy XIII num portátil desse do que fazer isso. Sério que o melhor Dragon Quest todos é o último que saiu pra DS, que não para de receber conteúdo online, não para de ter jogos de modo cooperativo, não para de ter coisas, e é do DS, que é inferior ao PSP, que já tá duas gerações atrás. Então, eu acho que a Square Enix tem que abraçar, parar com isso, e se quiser ficar só nesse MMO, ajeitando ele de pouco em pouco. Mas como Star Wars Galaxy já me ensinou, não adianta tentar ajeitar de pouco em pouco. Se você não lança direito e vai melhorando, você vai lançar uma coisa ruim e vai tentar melhorar cocô. O máximo que você pode fazer é deixar ele brilhando, porque ele ainda vai continuar um pedaço de merda. E agora, gente, a gente vai falar de uma situação muito interessante para os jogos. A Famitsu declarou em nota que o PS3, a PSN, no caso, tem a melhor biblioteca de jogos. O que você acha disso, senhor Vivacqua? Eu acho que a Famitsu tá muito certa. Principalmente uma empresa que dá 40 pontos de 40 no Nintendogs tem toda a moral pra falar que... O PS3 é a melhor biblioteca de todos os tempos. Só vamos lembrar uma coisa. A Famitsu é de onde? É japonesa. É japonesa. Então é normal uma empresa japonesa dar 40/40 para um jogo de que você... Um bichinho virtual de cachorro, cara. Cara, isso que é o pior. Cientificamente, provar que o PlayStation 3 tem uma qualidade mais alta. Tem uma biblioteca de alta qualidade de jogos, cara. Eu não consigo... Cara, é muita coisa na minha cabeça. Assim, ó, eu não sei dizer em relação a outros, porque eu só tenho o PS3 e o Steam, que é um puta serviço online que tem jogos muito bons, mas em consoles, cara, eu só tenho a experiência do PS3, e nele você encontra jogos excepcionais. Eu tenho experiência com alguns jogos que são exclusivos do PS3, e eles se mostram muito bons mesmo. Agora, dizer que é a maior e a melhores jogos estão neles, eu seria hipócrita de ter certeza nisso. Até porque a gente já sabe, a gente falou em off, a maior biblioteca de jogos está onde? No Super Nintendo, cara. Super Nintendo. Mas eu vou te falar que o Vivaco assegurou essa pra soltar pro Fabiano, assim, desde a abertura do Quest. Vocês não viram isso, mas desde que a gente tava montando a pauta, o Fabiano falou, toma essa, Vivaco, toma essa, não sei o quê. Ah, o Vivaco, então... Cara. É que eu tô me provando um sonista, coisa que eu nunca quis ser, cara, é foda. Não, eu acho que é bacana esse tipo de coisa, porque a Xbox Live japonesa não tem muitos jogos, a App Store japonesa não tem muitos jogos, e pra brigar numa loja que teria esse tipo de serviço, só mesmo, sei lá, talvez a App Store japonesa do iPhone, ou a biblioteca física de jogos de DS. É, referente a essa notícia, ela só se refere ao mercado japonês mesmo ou ao mercado internacional? Japonês mesmo. É aquela coisa assim, mercado japonês, novamente, acho que todo mundo já sabe que é diferente do mercado mundial, assim, principalmente relacionado aos tipos de jogos, né? Principalmente no mercado japonês, na minha opinião, eu sou nintendista, assim, vou falar. Eu tenho meu Nintendo DS, que é o meu xodó. Ó, mais uma e... do nosso time, Vivaco. Isso aí, esses machos da Sony não servem pra nada. E eu acho que o Nintendo DS, comparando os jogos japoneses da Sony, do PlayStation, digo, o Nintendo DS deve ter muito jogo bem melhor do que o da Sony japonês, porque no PlayStation tem muito jogo japonês, assim, também que é lixo. No DS tem? Tem também, mas tem muita coisa boa, como o Dragon Quest, por exemplo, que tá batendo recordes aí, é o que a gente comentou, toda hora sai conteúdo novo, DLCs, entre aspas, né, e tudo mais. Mas o que o Fabiano queria falar é porque Nintendogs na cabeça. Valeu, au au! A questão da notícia aí é muito tendenciosa, mas ela diz sobre não quantidade, mas sim qualidade, né? Ah, eu acho que essa notícia é válida por questão de reconhecimento, porque o que eu acho que era mais chato era todo mundo falar mal e os exclusivos não são exclusivos às vezes da Sony. Às vezes o cara teve dinheiro pra produzir pra uma plataforma ou se sentiu confortável em produzir só pra Sony, porque a live facilita muita coisa pro produtor independente de jogos. Se a Sony facilitou algumas coisas, como é o caso do Flower, do Pain, do Pixel Junk Shooter, esses jogos que são fantásticos, se ela facilitou isso, tem que estar lá. Eu acho que é um reconhecimento válido. A minha questão de trollar é porque eu falei que esse programa ia ser troll, e não porque eu acho que tá errado. Eu acho que se você tiver, deve ser muito bom ter muito dinheiro, porque se eu tivesse muito dinheiro, eu acho que eu nem ia comprar jogo em disco, em mídia física, porque tem tanta coisa fantástica na PSN, na Xbox Live, cara, que... eu ia passar longe por muito tempo dessas coisas. E, graças a Deus, a Activision resolveu colocar um final para Guitar Hero. Falei. Graças a Deus, por quê? Vamos criar mais uma polêmica aqui. Tchan, tchan, tchan. Trolei. Gente, era um Guitar Hero a cada meio ano. Tava muito saturado. Não dá. Tipo, era tudo igual. É uma maquininha de dinheiro. A bolha estourou, né? A bolha estourou. É. O estilo tá vencido. Mas agora, olha só. Vamos pôr os pratos na mesa e vamos averiguar. Aliás, antes de mais nada, parem os mimeógrafos. Ah, meu Deus! Para o mimeógrafo. Parem os mimeógrafos. Que chato. Eu tô bêbado. Se a Activision tivesse feito com Guitar Hero as mesmas coisas que fez a Harmonix com o Rock Band, será que ela não conseguiria dar uma sobrevida ao jogo? O fato que hoje eu posso comprar o Rock Band 3 e usar as músicas do Rock Band 1, 2, Rock Band Green Day e Lego Rock Band e os pacotes expansivos, eu só não posso usar o Beatles Rock Band, até porque a interface é outra. Mas eu posso usar todos esses, copiar as músicas dos jogos inteiros e rodar todos no 3. O fato que eu posso fazer isso e que eu só posso fazer isso com os dois últimos jogos da série Guitar Hero, poxa, eles fizeram Guitar Hero, Band Hero. E cara, foi uma vergonha. World Tour. Você não sabia por onde começar, porque você podia comprar a mesma música 3 vezes no negócio e nunca saber se você estava comprando a música certa pro jogo certo. Não, fora que é o seguinte, a série Guitar Hero começou a primeira coisa que obrigando, né, os jogadores a usar a guitarra. Tá certo que alguns jogadores vão falar assim, ah não, mas é bem melhor, é bem mais real você jogar com guitarra. Tá, tudo bem, até concordo. Só que aí eu pergunto, qual foi a inovação que o Guitar Hero trouxe? Uma das coisas que eu acho porque que a série foi pra lomba é que não trouxe, assim, inovações e falar que microfone, bateria e baixa inovação inovação, meu, isso já é o mínimo esperado. O que eu falo de inovação é coisa nova mesmo, é ideias novas, coisas que vai chamar realmente a atenção do público. E o Rock Band tá fazendo isso, que tá facilitando esses acessos aos jogos antigos, coisa que a série da Guitar Hero não tava fazendo, só começou com os novos. Então eu acho que saturou o gênero, porque a ideia era muito boa, no entanto foi puta explosão de sucesso, os Guitar Heroes, esse tipo de coisa. Só que foi saturado tanto, que o pessoal falou assim, chega, não gosto mais. Eles ficaram obrigando você a comprar guitarrinha pra jogar, e ah, é bem mais legal com a guitarrinha, bem mais real, como o Giba diz. A minha opinião é, você vai comprar guitarrinha pra ficar jogando Guitar Hero, compra uma guitarra de verdade e aprende a tocar, muito mais legal. E outra coisa que assim, dizer que o Guitar Hero inovou porque você pode tocar junto com a música, é bullshit, porque existe um jogo chamado Beatmania, da Konami, que é muito antigo, e cara, ele é praticamente o que é o DJ Hero, sabe? O Guitar Hero não inovou em nada, eu falo isso mesmo, não inovou em nada. O que que ele trouxe? Trouxe, lógico, né, as bandas que a maioria do pessoal gosta, né, pro jogo, coisa que não tinha, por exemplo, no Beatmania. Tem muito pouco no DDR, tem um outro grupo conhecido, mas não inovou, cara. Eu não senti inovação vindo do Guitar Hero. É um jogo legal, eu gosto de jogar, pô, assina embaixo, pega e fico jogando uma madrugada inteira com o pessoal, mas pegar e falar que ele inovou, pra mim não inovou coisa alguma. É, e também tem aquela coisa, né, do... A maior inovação pra mim no Guitar Hero, além do de ter colocado a banda, né? Teve um jogo que era pra mim perfeito, acho que foi o primeiro que usou a banda. Você podia começar a jogar na abertura, você deixava o jogo rolando. A qualquer momento alguém podia entrar, simplesmente aparecer a faixa. Se eu cheguei na sua casa com a minha guitarra, eu plugo a guitarra ou sincronizo a guitarra, você pode estar jogando a música. Eu aperto um botão, ela entra. Só que é só você ver os reviews da Game Trailers. Todos falam muito das melhoras que tem de um jogo pra outro e até das inovações. Mas quando chega a hora que você, pra jogar Franz Ferdinand, você tem que tirar o seu disco e botar o Guitar Hero 1. Na verdade, você tem que botar o Guitar Hero 2 e só no 360 e comprar as músicas do 1. É a única maneira que você tem de jogar isso. No Rock Band, você vai lá e compra o álbum do Franz Ferdinand. É uma porrada muito grande. O suporte que tem de música pop, tem Lady Gaga, tem Queen. Pode falar que tem o Guitar Hero Metallica, mas tem álbum completo do Iron Maiden. Caraca, você falou de música pop e Queen ao mesmo tempo? Como é que porra é essa? Cara, o meu Rock Band tem Lady Gaga e Queen, cara. Tem pacote country, tem, o meu tem todas as músicas do Foo Fighters. Vai, agora saiu Total Eclipse of the Heart, pra quem gosta do pop anos 80. O Rock Band completou 1.500 músicas só na loja. São 1.500 músicas pra você. Se você tiver todos os jogos com uma média de 50 músicas, que são mais normalmente, mas vamos botar 50 músicas, são em 4 jogos, vamos dizer assim, são 200 músicas. Cara, é muita música. Você tem o American Idiot, que é um dos álbuns mais premiados do Green Day inteiro. Você tem álbuns um Green Day inteiro pra comprar, você tem o Rock Band Green Day inteiro pra importar. Cara, só o Rock Band Beatles sozinho já ganhou de todo o Guitar Hero, a direção de arte, o que se pode fazer, comprar o álbum, tocar o final do Abbey Road num medley de 17 minutos, tá aí uma coisa que ninguém fez. O que incomoda era realmente isso, em vez de inovar nos acessórios e fazer um update no jogo, eles lançavam um jogo novo e o jogo só tinha uma setlist nova. Isso é um absurdo. Exatamente. É tratar o consumidor como otário. Quem gosta de... Eu vou falar, porque esse programa eu tô sendo troll. Quem gosta de Guitar Hero é porque tá jogando na versão pirata, porque todo mundo que eu conheço gosta de Guitar Hero e tem um PlayStation 3 não aguentou manter o vício porque tinha que trocar de jogo e não podia jogar a música, tinha que ficar trocando disco. Ah, eu quero jogar aquele. Não, peraí, eu vou tirar esse disco e botar o outro. Vivap, você, eu não tenho certeza, mas você ainda pode vender, né? Por exemplo, você compra o Rock Band 1, transfere as músicas pro 3, pro 2 e vende o Rock Band 1. E suas músicas continuam tocando no 2. Pois é, você só basta comprar. O 3 eu sei que você tem que comprar a versão lacrada. E no Brasil não compre o Lego Rock Band que vende nas Americanas porque o código de acesso não vem. Encomendem no eBay e no Mercado Livre porque a versão que vende no Brasil vem com adesivo. Cara, que porra é essa? Código, cara, isso é um roubo, cara. E isso diz é não disponível para a sua região. Olha isso. Absurdo. É um absurdo. Em questão de leis, o código é registrado num cadastro de lei internacional que permite a compra quando você fez uma compra em dólar no território americano. Dentro da lei tá certo isso. É um absurdo, é. Mas pra mim, bastava não ter o código e não colar um adesivo em cima do espaço que deveria ter o código e falar, ah, esse código não está disponível. Nem coloca, sabe? Porque aí quem comprou sem saber que tinha isso, só comprou o jogo. Agora, quem comprou achando que tinha isso, eu tenho um amigo meu que tá puto. Comprou a versão de Play 3 porque tava R$75. Lacrado o Lego Rock Band. Além de ser um jogo divertidíssimo, você pode copiar todas as músicas pro Rock Band 1, 2 ou 3. Ele veio, eu falei, ah não, eu levo aí na sua casa. A gente foi copiar as músicas, ele não dá pra copiar. Que bota. Trollface. Trollface Sony. Cara, a Sony sempre foi o maior troll, mas não é culpa da Sony, mas ela sempre foi o maior troll. Se você quiser se surpreender com conteúdo gerado por usuário, digite LittleBigPlanet 2 no YouTube. Essa semana tem um vídeo do LittleBigPlanet 2 reconstruído cenas do De Volta ao Futuro. O cara fez fases, o cara fez cenas, o cara... Acho que dá pra colocar música, foto, dá pra colocar muita coisa. Tá lindo, tá fantástico. Vivaco, você que viu esse vídeo aí, ele conseguiu dar um ar de adventure pro jogo ou como é que foi? Ele? Não de adventure, ele dá um ar mais de exploração, porque como o cara fez pra mostrar o que ele consegue, por exemplo, ele entra no DeLorean. Você aperta um botão, aparece o painel do DeLorean perfeito e a mãozinha do Sackboy. E tem três datas pra você ir. 1985, 1955 e 2015, que seria o futuro do De Volta ao Futuro. Quando você chega em 2015, os carros estão voando, os prédios estão diferentes. É como se fosse loading em três cenários diferentes. Tá aí. Próximo jogo que comprarei, LittleBigPlanet 2. Eu já vi muita coisa no LittleBigPlanet 2, eu já vi cenas, filmes, muita coisa recriada no LittleBigPlanet 2. É um jogo que se você não tem paciência de fazer cenários, espere 2, 3, 4, 5 meses e compre. Você vai jogar o modo single player e aí você vai jogar as fases que todo mundo criou. Eu comprei o LittleBigPlanet 1 um ano depois do lançamento e eu nem joguei o single player, eu só jogava as fases online incríveis que o pessoal tinha criado. Então, eu tô na ânsia aqui, cara. Um amigo meu comprou num site do exterior, foi pego pela receita. Então ele tá na agonia lá e eu tô esperando ele pegar pra poder dar um feedback pra mim, que a gente combinou de sempre que um comprar um jogo, passar pro outro mais ou menos se gostou ou não e tal. E na imagem da semana, temos quadrinhos muito engraçados mostrando os vários tipos de mortes do Mario. Tem desde cair na lava, ele congelar na água, acabar o tempo... Tem todo tipo de morte dele, com casco azul no Mario Kart. Realmente vale a pena dar uma conferida aí, gente. Tá bem engraçado, bem feitinho. Pro rolo compressor também é bem interessante. Cara, poxa, pra mim o melhor é o Time's Up. Poxa, gente, é difícil, né, ser o Mario. Cara, o cara tem o maior currículo da história dos videogames. O cara é médico, motorista, o cara é jogador de basquete, mas, cara, coitadinho, né? Tá aí a imagem, quem mandou foi o Guilherme Costa, o nosso ausente há 74 programas, mas ele prometeu voltar. Diga pra gente qual foi o que você mais gostou. Se você gostou e tem uma conta no DeviantArt, o link tá na postagem. Comenta lá, fala, eu vi no podcast do Nerdrops. Se o cara não souber quem você é, pelo menos ele vai saber que a arte dele foi divulgada. Game Talk. It's awesome. Kick, punch, it's all in the mind. If you wanna test me, I'm sure you'll find the things I'll teach ya, sure to beat ya. Nevertheless, you'll get a lesson from teacher. Now kick. E depois dessa chamadinha marota com a minha voz, que eu não faço ideia se alguém gosta, além do Fabiano. Eu gosto. O Fabiano gosta, eu também gosto, mas por causa da musiquinha do Scott Pilgrim, né? Hoje nós vamos aqui abrir nossos meros corações enlatados e vamos fazer a Flame Wars. Vamos falar do que nós odiamos aqui. Mas não é qualquer coisa. Não é tipo, eu odeio jogo mal feito. Tá, eu não gosto de Pets, eu não gosto de Bretts do DS. Alien do Atari. É, não gosto do... se bem que o Kodoshi gosta da série Bretts. Puta, adoro, cara. Adoro. Pra gente se encontrar, a gente troca umas joias, mano. Valeu? Ah, pode deixar. Sim, cara, que susto. Isso. Quase pensei que o Kodoshi gostava do Alien de Atari. Kodoshi. Oi. Manda um beijo pro Susi, cara. Ah, sim. Susi, meu querido. Faz pouco a gente no cast passado. Um abraço pixelado pra você, cara. Olha só. E parando os mimeógrafos, vamos começar com a lista. Vamos começar com a Carol, nossa visitante aí do cast. E que a gente já conseguiu perceber que ela é trollface pra caramba, viu? Pois é, ela tem o meu voto pra gravar de novo, passar a fazer o estágio, depois de fazer o estágio... Editar, né? Aí é o nosso trollface. Ó, tá bem, né, Fabiano? Logo a gente sai do estágio e entra a Carol, hein? É nóis, hein? Obrigado. Fabiano disse que nunca vai conseguir viver sem fazer o nosso café. Eu acho que é porque ele cospe dentro. Ah, não, é verdade, não. Cara. Mas tem um gostinho bom, né? E vamos lá. Carol, fala pra gente qual o jogo que você mais odeia e o porquê. Olha, não posso dizer que é o que eu mais odeio, mas é um jogo que me incomoda demais. E é o God of War. Série God of War. Mas por que o que o Kratos fez? É porque ele é muito machista, ele trata as mulheres como objeto? Não, quer dizer, ele faz isso e não é legal também. Mas não é por causa disso. O que seria? Vamos supor, vamos ver se alguém acerta? Giba, por que você acha que é? Cara, eu vou falar pelo motivo que, de certa forma, eu até compartilho um pouco da ideia dela. Eu também não gosto de God of War, mas é meio estranho falar isso, mas eu não curto a jogabilidade do God of War. Eu sei que eu vou errar, ela deve não gostar por outra coisa. Eu acho que não é por causa das mulheres. Eu acho que ela acha que não faz sentido no final das... Vinícius? Eu acho que ela não consegue jogar. Ah, Me trollou, me trollou. Chamou a mãe de coxinha, o pai de empadinho, falou que comiu os dois, hein? Só porque eu sou menina, loira e baixinha, ó. E você, Fabiano, por que você acha que ela não gosta? Sinceramente, eu não sei. O jogo, ele se baseia na porradaria, né, cara? O jogo não tem... A história é fraquíssima. Eu sempre achei isso do God of War. Mas eu gosto do jogo pela sanguinolência que ele tem ali sempre presente. Talvez isso não agrade muito. Eu acho que é por causa disso. Pela violência absurda. Talvez seja isso que desagrade. O que eu mais gosto é que o Kratos, ele não pensa. Ele só age. E ele age instintivamente. Mas é legal de você fazer isso. Dentro de um jogo, é claro, né? É, a minha defesa do jogo é essa. Kodoji, por que você acha, Kodoji? Eu acho que o fato de ter só dois botões pra você ficar fazendo coisa e jogo... Eu não sei, esse jogo eu comecei a jogar uma vez, o God of War 1, e fui até a Medusa, mais ou menos, cara, e olha, eu peguei e falei, ah não, chega. Chega que tá muito chato isso aqui. Ele vai indo e não chega a lugar algum, sabe? Então, Carol, por que você não gosta, afinal de contas? É simplesmente porque o jogo destruiu a mitologia grega. Começa por aí. Eu realmente, eu sou muito fã da mitologia grega. Desde criança, assim, meu pai contava história, assim, pra mim. E eu ficava fascinada. E aí chega o God of War e destrói tudo. Acontece que a maioria das pessoas não conhece a mitologia grega. Então, elas nem sabem que estão destruindo a história, entendeu? Pois é. Jogos, aí pra quem é fã, né? Isso, pra quem é fã, não gosta. Olha, eu sinceramente tenho assim, não vou dizer que eu sou o conhecedor da mitologia, mas eu estudei bastante isso. Eu não me importei com isso, não. Eu achei que é uma brincadeira, né? Eles usaram um mote de mitologia pra botar pra fuder com um personagem totalmente maluco e que não tem nada a perder. Mas eu acho válido a sua reclamação. Eu vou explicar, Carol, vou te explicar como funciona com o Fabiano, que gosta de mitologia. Eu também sempre estudei muita mitologia. É o seguinte, o God of War, ele atinge uma área do nosso cérebro que é chamada a área awesome, que é a área que tudo que a gente vê é awesome. Por exemplo, uma Ferrari, a gente pode estudar 25 anos de design e falar, a Ferrari é linda. Ela tem as curvas necessárias para tal coisa. Ou então a gente pode não estudar nada, bater o olho e falar, this is awesome. É isso. É a teoria this is awesome. Então o God of War é awesome. É 1 bilhão de coisas acontecendo, é tudo gigante acontecendo. Pode virar e falar assim, não, aquele deus nunca fez isso. A gente não se importa, olha o tamanho dele, eu tô batendo nele. Yay! É, eu entendo esse lado. É isso que é, o fator awesome. É, primeiro que destruiu a mitologia, é um ponto. Aí, segundo ponto, eu acho que é um jogo estúpido, falei. Por quê? Até agora eu não discordo de nada, mas eu continuo gostando. Mas God of War é feito pra homens, é isso, pra meninos. Não. Não, gente, pra gente não entrar na discussão filosófica de tudo, toda vez que a gente quiser encurtar um assunto, falar, poxa, mas é porque jogo pra menina é violento, homem gosta, a gente só vai falar awesome, tudo vai estar dito, todos os homens vão entender do que a gente tá falando. Mas ó, por exemplo, eu sou super fã de Devil May Cry, mas se você for ver, tem sangue também, hack and slash também, tipo, basicamente a mesma coisa que o God of War. Não, ele surfa em cima do míssil. É, e a baioneta também. A baioneta é exossa, mas por outros motivos. Ela é totalmente desproporcional, gente. Ah, não, fica olha, pra outra. Pega fica o personagem, outro... joga ele fora e o jogo, ele é maneiro. A jogabilidade compensa. Não, o jogo é demais, Liz, eu gosto. Mas enfim, outro dia. Ok. Enfim. Vamos lá. Então, por que eu acho que ele é um jogo estúpido também? Porque você chega lá, assim, tem aquele monte de bicho, tal, você mata os bichos sem problema nenhum. Com aquelas arminhas awesome, vai, do Kratos, tal, você mata todo mundo. Aí chega naquele puzzle, aquele idiota, que você vai passar pela ponte e você cai no precipício porque você errou alguma coisa. Ou então tenha um quick time event, aí você não aperta o botão na hora, aí você morre. Ou então tem aquele puzzle da caixa, que eu sempre uso como exemplo. Você tem que empurrar a caixa até um lugar, aí vem as malditas flechas e matam, e destroem a caixa e te matam depois. Aí, tipo, você morre 10 mil vezes até que o jogo oferece pra você. Você quer no modo easy? Só que aí no modo easy não mudam os puzzles. Só os bichos que você já mata na maior facilidade, só eles que ficam mais fracos ainda. Aí você vai no puzzle, aí você morre de novo pro puzzle. Eu concordo. Os puzzles God of War não me impedem de jogar, mas eles são chatos. Cara, é chato que nem discurso de mãe porque a família é importante no Natal. Pra resumir, a Carol quer dizer o seguinte: o Kratos é tão awesome, mas em determinados momentos ele é um idiota. Ele é um asshole. É um asshole, não awesome. Não, não, ele não é idiota. O problema não é o Kratos. O problema é o que fazem ele fazer. O cara que faz um deus de, sei lá, 50 metros de altura tombar na porrada, tem que ficar empurrando caixinha e tomar flechada. Exato, exato. Pronto, concordo. E você, Vinícius, na sua opinião, qual o jogo que você não curte mesmo? Eu vou ter que confessar que já joguei bastante. Já comprei até a original. Mas já devem ter 10 anos que eu não jogo isso. Qualquer jogo de futebol. Mas qual um específico aí, Vinícius, pra você? Eu vou falar o In Eleven, porque é o jogo que o brasileiro compra junto com o PS2 piratão, né? E com o PS3 original hoje em dia, né? E o jogo simplesmente nunca vi evoluir, entendeu? Também não sei o que poderia evoluir num jogo de futebol, né? Mas... Ah, bom, tem algumas coisas pra se evoluir sim, cara. Jogabilidade, gráfico, tem algumas coisas que dá pra se evoluir sim, cara. O problema você é que... Você vai evoluir o KK, isso sim. Não, mas tem certas coisas que você tem como evoluir e deixar o jogo legal. Mas o problema é que, por exemplo, o Pro Evolution Soccer 2011, que prometeu evoluir um monte de coisa e tal, e eu não curti nem um pouco, cara, não ficou legal. Mas enfim, continua, Vinícius. Mas é isso, eu acho que já me cansou esse amor que os brasileiros têm pro In Eleven. Gente, pelo amor de Deus, existem outros modos de jogo, outros tipos de jogo. Não vou dizer que a pessoa vai parar de jogar o futebol, mas pelo menos joga outro jogo, entendeu? A maioria das pessoas que eu conheço só joga futebol, não é possível. Eu acho que você tem que abrir a cabeça e perceber que existe outros tipos, um God of War, né? Outros tipos de jogo, não só futebol. Eu acho que o problema não são os seus amigos, cara. Eu acho que mais o que me incomoda são as pessoas, realmente. São as pessoas que não conseguem enxergar que existem outros jogos além de futebol. Olha, cara, eu tive muita experiência legal jogando o FIFA, não o In Eleven, eu sei que você tá falando do In Eleven, mas é diferente, cara. O FIFA 2011, ele me surpreendeu bastante. Teve muita melhora, questão gráfica e questão de jogabilidade. Quando a gente tinha comentado sobre jogabilidade, realmente tem muita coisa que você faz ali. Cada jogador, eles dão uma estudada grande nele e veem que um jogador consegue fazer um passe de um jeito, o outro consegue driblar de outro jeito. Não são os meus jogos preferidos, até eu não tenho nenhum jogo de futebol, mas quando eu chamo amigos pra vir na minha casa, eu sempre faço questão de alugar jogo de futebol, porque quando junta aquela galera, é Street Fighter e jogo de futebol, cara, o pessoal gosta de jogar. Cara, eu vou te falar que eu também compartilho dessa ideia de não gostar de jogo de futebol, só que eu posso falar que eu, no meu caso, até um pouco mais antigo. Eu não gosto nem do jogo de futebol, nem do Atari. Aquele, Superstar International Soccer, que tinha o código... Não. Se é pra falar o nome, tem que falar direito, porra. É International Superstar Soccer Deluxe, velho. Deluxe, como o carinha falava. Então, de qualquer forma, eu não gosto desse jogo, mesmo o fato de tendo um juiz que é um cachorro e tendo uma das melhores traduções de games, na minha opinião, porque é Forte Bomba. É o melhor, só que... Grande jogara! Cara, a tradução desse jogo é a melhor, só que assim, é horrível isso, eu não gosto, eu não consigo jogar, pode falar assim, eu sou incapacitado de jogar esse tipo de jogo, mas eu acho isso ridículo. Eu também não gosto de futebol, então pra mim é um gênero totalmente morto. É, aqui vou colocar um link aí no comentado no Game Talk, que é o link do Tudo no Pote, que é o site da Carol, de uma matéria do Eric Santos sobre abaixo jogos de futebol, né? O primeiro comentário, inclusive, é da Carol falando abaixo jogos de futebol. Tem meu apoio e, por mim, a gente não se estende nesse assunto. Quem gosta do jogo, tudo bem, mas Nós não estamos aqui para discutir e achar todo o ponto positivo. A gente está aqui para ser polêmico. Esse é um trollcast. Essa matéria aí do Eric que o Vivaco acabou de divulgar é de uma coluna que é chamada Headshot, que é exatamente tipo, pra trollar coisas que o povo gosta, que nem jogos de futebol. Aí já teve matéria de machismo nos games, save points. Então acho que vale muito a pena vocês irem lá e conferir, assim, porque as matérias deles são muito boas. Sempre são as matérias que ganham mais comentário no site. Então fica a dica aí. Fica a dica. E você, meu querido Fabiano, na tua opinião, qual jogo que você pegaria e jogava na lata do lixo, assim, sem dó nem piedade? Cara, desde muito pequeno eu tive contato com PlayStation e com arcade, e o jogo que eu dou vontade de socar o sujeito que inventou é o Tekken. De começo, eu iria falar jogos de luta 3D. Temos o Virtual Fight, temos o Tekken, temos o Street Fighter, que foi lançado na versão 3D também. Eu tô dizendo que o que eu tive experiência. Soul Calibur eu não cheguei a mexer com ele, não. Mas esses, o Tekken, cara, eu tive muita raiva, porque existiam máquinas, fliperamas na minha cidade, que tinham um Tekken e você jogava feliz, e tinha um filho da puta que escolhia o brasileiro, o capoeirista. E aquilo ali, cara, é você apertar dois botões freneticamente e pronto, ninguém faz mais nada. Eu nunca fui um ótimo jogador de jogos de luta. Jogo Super Street Fighter 4 pessimamente, mas gosto de jogar mesmo assim. Mas aquilo ali, quando um sujeito escolhia o capoeirista, eu não conseguia fazer mais nada. Trauma meu. Não digo que o jogo é de todo ruim, mas a minha experiência foi horrível com o jogo. Eu odeio aquele jogo. Esse eu não posso assinar embaixo, porque eu sou muito fã do Heihachi e eu jogava muito Tekken. Tá certo assim, eu até concordo com alguns casos, como o Virtual Fighter, eu não acho um jogo bom, mas o Tekken e também o Soul Calibur eu acho jogos ótimos em 3D. Já Street Fighter mesmo, esse tipo de coisa, e eu também não gosto, é só mais o modelo 2D mesmo, até mesmo Mortal Kombat. Mas no caso do Tekken, é uma coisa que eu joguei bastante com o Heihachi também, então pra mim é legal, é bacana. Posso contar uma experiência minha com o Tekken? Pode. Uma amiga minha tinha o PlayStation 1 e tinha o Tekken. E a gente direto juntava alguns amigos assim e ia jogar. Aí, certo dia, tivemos a experiência que, se eu não me engano, foi minha irmã que tava jogando com um personagem qualquer. E aí o irmão dessa minha amiga pegou aquele dinossaurinho maldito. O Gon. Maldito dinossaurinho. Não dá pra bater naquele bicho. Aí a minha irmã perdeu e ficou irritada e xingando todo mundo. A minha irmã tá aqui do meu lado e ela tá falando que foi o contrário. Desculpa, é verdade. Ela flagrante! Flagrante na mentira. Flagrante! Eu achei que tinha sido o contrário, mas não. Na realidade, ela pegou o dinossaurinho, aí ela não sabia jogar e ganhou com ele. Aquele maldito que não dá pra bater, eu odiava aquele bicho. E aí, acho que tipo, desde essa experiência, assim, eu comecei a odiar a Tekken, porque é um jogo estúpido. Uma coisa que eu tô percebendo aqui é que parte do ódio das pessoas provém de outras pessoas e não do jogo em si. Frustração, cara. Exato, frustração. Estão frustrados com o jogo por causa de outras pessoas. Bem, então, o motivo de eu odiar não importa, o que importa é que eu odeio. Então, Giba, qual jogo você daria uma de angry videogame nerd com ele, cara? Vou te contar uma história que é o porquê que eu odeio esse jogo. Eu tava no aniversário de um amigo meu, depois pós-festa, aí todo mundo, vamos jogar tal jogo, que é esse jogo específico. Vamos, tudo bem. Só tem um problema, eu odeio filme, esse tipo de coisa, um gênero de terror, eu odeio mesmo, não gosto, pode me chamar de bichinha que for, eu não curto mesmo. E aí qual jogo que eles vão querer jogar? Isso, detalhe, 2:30 da manhã, né, todo mundo na casa lá, né, mó escuro, mó silêncio, aí eles vão me inventar de jogar Fatal Frame. Vai tomar no cu, puta que pariu, o jogo do inferno, odeio esse jogo. Então o que acontece? Aí a pessoa chega e fala assim, não, mas você vai gostar, não, é legal, liga pra isso, não dá susto, não dá susto, caralho, velho. Puta, eu fiquei muito puto. Eu saí ali da sala, ali onde o pessoal tava jogando. Eu fui ali pra cozinha, juro pra vocês, eu coloquei um fone de ouvido ali pra tentar dormir. E mesmo assim não tava conseguindo dormir. Ódio, nossa, eu fiquei com muito ódio desse jogo. E aí, né, fizeram um amigo secreto pra me sacanear. O que que fizeram? Me deram um Fatal Frame. Nossa, e não, e esse foi um dos primeiros jogos que eu, com muita vontade, eu, daqui do meu apartamento, aqui eu moro no quinto andar, eu fiz frisbee com ele, assim. Eu tenho uma história sobre o Fatal Frame também. Era aniversário de um amigo nosso, e tava todo mundo na sala, assim, resolveram apagar as luzes, era de noite também, e aí falou, vamos jogar Fatal Frame. Devia ter umas 15 pessoas na sala, e todo mundo sentado no chão, ou no sofá, assim, tudo encolhido, todo mundo morrendo de medo. Aí tava todo mundo lá morrendo de medo, aí aqueles passinhos, né, da menina na madeira, assim, todo mundo mó com medo. Aí, de repente, a mãe dele tá na cozinha e começa a cantar a música do Rebelde. Gente, eu nunca dei tanta risada na minha vida. Caraca, meu. Foi engraçado porque a sala inteira assustou. Pô, todo mundo gritou assim, e assustou. E aí depois todo mundo começou a dar risada junto, assim. Foi muito engraçado, porque na hora todo mundo levou um susto muito enorme. É, nossa, foi muito engraçado. Aí a gente olhou pra cozinha e ela tava dançando até, nossa. E você, Kodoji? Me fala, fala aqui pra mim, pro seu amigo Vivaco e pra quem tá ouvindo. Qual jogo que você não gosta? Fala. Olha, cara, é um jogo assim que eu vejo muitas pessoas gastando dinheiros e dinheiros com expansões e mais expansões. E é um jogo que faz muito sucesso há muito tempo, que é o The Sims, velho. Eu acho assim que é o jogo mais escroto do mundo, porque eu nem consigo falar direito. Eu não consigo nem falar direito. É muito escroto, cara, tu criar a casinha. Aí você vai lá e o teu personagem precisa aprender a discursar, porque senão ele vai mal na escola. Ou então ele vai mal no trabalho. Aí você vai lá, coloca a sua cama. Aí na tua cama, teu personagem fica com... Ah, toma no cu, cara. Não quero esse tipo de jogo. Quero um jogo onde eu não preciso simular esse tipo de coisa da vida real, sabe? Quero um jogo que me divirta. The Sims é um jogo que, além de me dar sono, é um porre, cara. Eu acho que você exagera demais, sabe? Não, tu é viado, cara. Eu comprei, ó, vou falar, esse Dia dos Namorados teve promoção do... Esse Dia dos Namorados, porra. Não, no Dia dos Namorados lá nos Estados Unidos, o dia de São Valentim, teve promoção na App Store, eu comprei todos os jogos do The Sims pro meu iPhone. Falo mesmo, é isso aí. Eu gosto do The Sims, não é porque eu gosto de matar os Sims. Eu gosto de fazer... Ah, não vem com essa não. Não, não, sem sacanagem, cara. Tinha a galera, toda quinta-feira à noite, na época que eu não estudava, que era vagabundo, no The Sims 1, tinha a noite do The Sims no Vivaco. O pessoal vinha aqui em casa, eu ligava o computador na TV e ficava pensando em maneiras de matar. Teve um dia, cara, que eu fiz uma piscina... Eu peguei o maior terreno que tinha, eu botei uma casinha lá na frente e eu fiz uma piscina em espiral, que ia inteiro. A privada ficava do outro lado, do lado de fora da piscina e a cama lá. O cara dava com vontade de fazer xixi, ele tinha que nadar por todo o negócio. Saía de lá, dormia, ficava cansado e dormia e caía. Aí levantava, se mijava com sono e aí tinha que voltar pra cama e voltava nadando. Eu sei que ele chegava sempre com o máximo da forma física. Coisa mais legal mesmo é ficar matando as pessoinhas. Eu criava vários jeitos também pra ficar matando. Não, ó, sabe o que eu fazia? Eu construía um quarto, a pessoa entrava, eu tirava a porta. Então ela morria. Aí eu botava a urna dela ou a tumba dela no cemitério, no cercadinho. Entrou pra chorar porque alguém morreu, eu tiro a porta do cercadinho e vai morrer. O cara é incapaz de pular uma cerca. Então, Vivaco, aí você, cara, qual é o jogo que você mais odeia com todas as suas forças, com seu máximo poder? Qual é o jogo? Qual é o jogo que eu mais odeio? Vocês estão prontos pra ouvir isso? Não. Não. Vamos ver se as crianças não vão sair correndo desesperadas, né? As pessoas não vão se matar. Eu vou falar e vocês vão tentar adivinhar o motivo que eu não gosto. Beleza. Eu odeio Sonic 2. Tirem as crianças da sala. Oh my fucking God. Vamos. Esse foi o Nerdrop de Games. Cara, por quê? Cara, eu não tenho a mínima ideia. Não, por quê? Deixa eu pensar. Porque não é possível você não gostar de Sonic 2. Cara, acho que você é frustrado e não conseguiu pegar as 7 esmeraldas. Pronto. Eu acho que é por causa do Tails. Carol? Eu acho que é porque ele tem algum trauma de infância com o Sonic. O Sonic foi o primeiro personagem que eu consegui desenhar, cara. Não... Gente, eu realmente deveria mudar minha opinião sobre gostar de Sonic 2, porque o Fabiano aprendeu a desenhar o Sonic. Foi o melhor argumento da madrugada. Então, o Vinícius acertou. Eu odeio tudo que tem relacionado com Tails. Mas eu o abomino. Eu acho que foi o maior erro da história do cara. Sem sacanagem. Sabe quando você tem... É pessoal. É literalmente o meu santo não bate com aquele sprite do Tails. Eu olho pro Tails e só me gera ódio. Sem sacanagem. É uma fúria. Eu não sei explicar. Eu terminei o jogo. Eu peguei todas as 7 esmeraldas pra falar que eu consegui. Porque eu não aguentava o Tails. Eu não aguentava um jogo que o segundo player ficava brincando e que o modo 2 players era ridículo. Ai, meu Deus do céu. Que ódio. Que ódio. E é só por causa do Tails. Não é, tipo, eu já baixei uma ROM alterada que não aparece o Tails e zerei o jogo de novo no emulador. E fiquei feliz. Eu falei, eu zerei o Sonic 2 de verdade, porque eu odeio com todas as minhas forças o Tails. É pessoal, tadinho, cara. É pessoal. Não gosto dele. Não gosto, cara. Vivaco, eu te entendo, cara. Eu odeio o Sephiroth, cara. Que? Pois é. Cara, não, vou falar a verdade. Irmão, uma coisa a gente concorda: Final Fantasy de Cid é uma bosta. Não, para, o que é isso? Tô tirando cara, argumento Final pra Fantasy, isso, velho. Não importa qual é. O Sephiroth é o homossexual da vez, cara. Aquilo ali. Uh-huh. Eu vou te falar aonde que ele enfia a espada dele. No cu dele. É. Aham. Uh-huh. Meu, para. Cara, o Sephiroth é considerado um dos maiores vilões de todos os tempos dos games. Como você me fala isso? Só por pessoas retardadas, cara, porque não é. É pessoas Kafka retardadas que gostam Kafka de games. É muito mais vilão do que o Sephiroth. Quem? Quem? O Kefka. Eu confundi. Qual personagem? Final Fantasy VI. O Kefka do Final Fantasy VI. Até é bicha também. Puta vilão Deus. De merda, cara. Ai, meu Deus, não escuta o que ele fala, ele não sabe o que diz. Pois é, e aí? Agora chegou a hora da Flame Wars. Fala do que você não gosta, comenta com o cara de cima aí, se você acha que ele tá errado. Fala que eu tô errado, fala que eu tô errado, que eu sou um idiota, que eu não gosto de Sony. Será que a gente falou a verdade? Será que isso aqui foi tudo um truque pra deixar você com raiva da gente, pra fazer os comentários pegarem fogo, pra vocês irem até o blog da Carol e botar fogo no negócio lá? Será que a gente tá falando sério? Sabe quando é que vocês vão descobrir? Nunca. Mas pega o nosso tom de voz, vê se a gente tá tão sincero assim. O que que aconteceu? Será que é ódio? Será que é trauma? Será que é muita dor no coração? Será que é falta de Jesus no coração? O que que é? Coloca nos comentários, fala do que você gosta, fala do que não gosta. Nós vamos fazer outros programas especiais assim. Você nunca saberá a verdade. Talvez a gente revela numa leitura de e-mails, alguma coisa. Aqui comigo está o Fabiano Loureiro. Falou, galera. Muito prazer gravar com esse pessoal. Duas pessoas que eu nunca tinha gravado. Vinícius, muito bom te conhecer, cara. Carol, um prazerzaço. O nosso igualmente inconformado. O quanto foi prazeroso para o Fabiano gravar com a Carol. Foi conturbado para ele gravar. O nosso querido Giba. É isso. Um abraço pixelado para todo mundo. É um prazer novamente gravar o cast aqui com o pessoal aqui. Mandem aí os comentários no post e mandem e-mail pra gente. Comigo gravou numa conturbada tentativa de fazer tudo aquilo funcionar. Vinícius Maciel, na sua primeira gravação oficial, e se tudo der certo, mais de muitas, né? Com certeza. A última tentativa não foi bem sucedida, mas hoje estamos aí. Deu tudo certo. No final, tudo dá certo. Se não deu certo, é porque não chegou no final. E faça o seu jabá, minha querida Carol. Escolha a sua música para tocar, pois... Eu queria agradecer o convite de vocês, que foi muito divertido gravar. Tem muita risada aqui. Eu sou meio envergonhada de minhas engasgadas aí e tal, mas... Com o tempo eu vou me soltando. E queria fazer uma propagandinha aí do Tudo no Pote, gente. Entrar lá no site, tem várias colunas legais. Tem a do Headshot que eu comentei. Tem a minha coluna que sai toda sexta-feira, que é sobre jogos indie. Tem a coluna sobre jogos de luta. Tem muito conteúdo legal lá pra vocês. Tem nosso podcast também, que a gente tem planos de voltar, mas tem os podcasts antigos lá ainda, quem quiser conferir. E é isso. Gostei muito de gravar com vocês e espero ter outras oportunidades. É, a música que eu escolhi agora pro final é do jogo do Scott Pilgrim e ela chama Bollywood, é a fase do Patel. Pois é, Carolzinha, foi um prazer gravar com você. A porta está aberta. Comigo aqui está o meu querido jornalista de mimeógrafo oficial, o sofredor da edição e que está aqui lado a lado comigo, aguentando até essa hora da madrugada. Na véspera de trabalhar, o Kodoji. É nóis, cara, é nóis. Vamos lá botar mais um cast aí pro pessoal, né? Um cast bacana aí, com a grandiosíssima participação da Carol. Vinícius Maciel também, nosso querido amigo. E mais os nossos colaboradores, Giba e Fabiano. E mais eu, o Vivaco aí. Esse cast é de coração e de muito ódio pra vocês. Pois é. Do you have a problem? Esse foi o 14º Nerd Drops de Games. Você já sabe, para falar conosco, nerddrops@nerddrops.com.br ou nerddrops@gmail. Para facilitar, coloque games no assunto do e-mail. A gente se vê semana que vem. Um abraço pixelado para vocês.